Os que confiam no Senhor jamais se abalarão, mas permanecem pra viver e crer na força do poder. Pra Jesus não existe dor, nem ódio, nem rancor. Vida eterna Ele te dá, e é só abrir seu coração pra Ele habitar. Essa insegurança em viver não pode existir em você. Por que não esperar em Deus descansar? Ele não abre mão de você. Se sentes que vais morrer e na vida não tens prazer, vida eterna você.